3603 no solo 40, direita 1209. 3603. 209, obrigado. Alfa Juliette para o 07, 3603. Contact 077 from contact to resistance 125 decimal 45, enable 126 decimal 85. Contact 077 125 45 on, enable 126 85. Thank you, bye bye. Três, chama Recife 251, no alterno 3325. É, seu 251, no 2325, gol, chama 273, até volta aí, uma boa semana. 133, decimal 25, boa semana. 3325, ok. 93097. Seja 97, boa noite. Galeão, um minutinho para cópia. Boa noite. Galeão 380 autorizada, roda Pesulu 1-0, decola 1-0 com a primeira curva à direita, saída da El, Leda, depois voa direto à posição Bridge, na, onde intercepta Pesulu 1-0, frequência do controle 119.35, a torre 118, meia dúzia, seu transponder 5014, TAN 3197. Autorizado para o Galeão, 380, Pesulu 1-0, decola 1-0, Dael, Leda, após Leda, voa Bridge, para interceptar a aerovia, aciona o código 5014, contra 1935. Fome pronto para o estacionamento, TAM 3197. Bacana. Confirme. Bom, 1940 para o posto de estacionamento. Autorizado, reporte táxi 1940. Contrei táxi, 1940. Três zero zero. Divide informações, voo e alerta, vai chamar Recife 12545, ao termo 2685, no Charo 6. Salvador, voo 1940 para o barco, estamos com 149 a bordo, 3,5 de autonomia, alterna galeão. Táxi autorizado para o ponto de espera da 1-0, via Índia e Alfa, quando lá chame torre 18-6, gol no 940. Via Índia e Alfa, quando lá 18-6, torre no 940. Boa noite. estacionamento 3197, portão 8. Livre puxa o sonar, reporte táxi. Livre puxa, chama táxi 3197. A linha decola, pista no zero, vento 160 graus, 5 nós. Quem negar agora, 10 no 4. A linha decola, 940. Decolado aos 2200, controle 119 de sol 35. 119, confirme a frequência, por favor. 119 de sol 35, do 1940. 1935, obrigado, tenha uma boa noite. Sintaxe autorizado para o ponto, te espero dar no zero. Via Índia, Índia e Alfa. Quando lá chame torre 1862, então 3097. Só confirmando, é 37, a bordo 137. 137. 137, obrigado. Barbara. Positivo para 360 na Arbor, voo 960. Na curva aqui já pode aprovar a posição Arbor? Sim, aceito. Autorizado o voo, 430, Arbor. Autorizado Arbor, obrigado. Trip 15218, acendo identificação, chega da Amanda, desce para nível de voo 060. Mantenha a chegada. Mantenha e copy. Tá 3197 autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 7 nós. Quatro, desce para 2000 pés, ajuste na 014. 2000 no 014. Estou 3560, desce para nível de voo 050, da presidente voo está para completar a chegada mais. 050, onde o Passarei 2224, disponível de voo 070, para o Edcock para completar a chegada morte. 070, somente é o número 4 na aproximação, mantenha a Cockpit para a chegada AMAN, ou passarei 2224. Controle Altan 3197, passando 1600. São 3197, contato radar, sabão 380, na saída da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, pode falar da Euleda? Euleda está autorizado, na 3197. Euleda, 3197. Gol 1884, livre LS, reporte estabilizado. Livre LS, reporte estabilizado, 884. 1940, chama Recife, 1260. 1260, tenha uma boa noite. Passaria 2224, então foi autorizado direto à Mari, foi autorizado fazer proa de costas, vai completar a chegada à Mari. Redução para 2309, vai seguir um tráfego posição de 11 horas, 5 milhas, Alfa Tango 72, Lua 2409, de casa. Chamativo, cópia.